André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros missionários do bem, que possamos, meus amigos, ter essa grata satisfação de poder levar consolo neste mundo ainda de provas e de expiações. Porque nós sabemos que podemos contar sempre com o auxílio dos Espíritos, diz o nosso orientador espiritual. Mas me questionou certa vez, Nazareno, vocês sabem que apesar de contar sempre conosco, que estamos sempre ao seu lado para vos inspirar, para auxiliar a todos vocês, será que nós, os Espíritos, podemos contar sempre com o auxílio de vocês, encarnados? E, infelizmente, meus amigos, nem sempre podem contar conosco. Então, vamos começar hoje o trabalho no bem, porque é o amor que cobre a multidão de pecados, é a caridade que Jesus nos pede, é o único critério de avaliação para aqueles que poderão herdar o mundo de regeneração, que poderão reencarnar neste mundo novo que se avizinha, está muito próximo, porque Ele nos disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quando indagado sobre o juízo final, que seria o final dos tempos, na verdade, final do ciclo, ciclo de provas e expiações, e o ciclo novo de regeneração que se inicia, qual era o critério que faria a grande diferença entre os que passariam à direita de meu pai, as ovelhas, os carneiros, os cordeiros, e os que passariam à sua esquerda, que iriam para um mundo onde haveria choro e ranger de dentes? E o Cristo foi muito claro, falando da importância da caridade. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste algo para beber. Quando estive nu, tu me cobriste. Quando estive enfermo ou na prisão, tu foste me visitar. E os apóstolos perguntam, mas quando, Senhor, foi que fizemos isso contigo? Toda vez que fizeres a cada um desses mais pequeninos, é a mim que vós o fazeis. Então, meus amigos, os Espíritos não nos pedem para nos tornar anjos, para não termos ainda nossas dificuldades, nossos ciúmes, nossas discórdias, nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa preguiça, mas pedem apenas para sacrificar as nossas ocupações fúteis, aquelas poucas horas, aquelas poucas horas das muitas de horas vagas que temos, para uma vez por mês fazer um trabalho no bem, para ajudar na casa espírita no trabalho voluntário, para auxiliar financeiramente as instituições espíritas e beneficentes, para visitar os asilos, os orfanatos, os hospitais, em grupo, porque o trabalho em grupo vira alegria, reencontramos os amigos, fazemos prece no início e no final, e depois saímos com o coração em paz, porque a maior alegria que podemos encontrar aqui na terra é a consciência em paz. E a maior tristeza, diz Chico Xavier, dos espíritos espíritas que estiveram se comunicando com ele, foi a sensação, a lamentação do tempo perdido. Quanto mais poderiam ter feito aqui na terra? Nós não estamos aqui somente para comer, para beber, para ganhar dinheiro, pagar as contas, para gozar da vida, não, meus amigos. A nossa existência seria muito pequenina somente para isso. Estamos aqui para amar, estamos aqui para nos auto-aperfeiçoar, estamos aqui também para, aqui e ali, servir a Jesus, retribuindo todo este amor, tudo muito